No céu e na terra, os anjos irão caminhar, e acabar com os humanos é o que quer Miguel. Do lado de Gabriel, Kyra presa na terra está, e para salvá-la, entram na trama Levi, Urakim e Daniel. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 36. Meu nome é Marcelo Zaniolo e eu não li nenhum dos livros, mas eu sei o final. Aqui é o Eduardo Spor, eu escrevi todos os livros e não sei o final. Brincadeira, sei sim. Falei, só pra deixar a galera apavorada, eu já sei tudo que vai acontecer. Só pra fazer uma piada com o que ele falou. Meio George Martin, assim, o cara precisa de um assistente pra ajudar ele a se localizar, né? Tem fã se matando agora, né? Se jogando de prédio, etc. Eu sou a Camila e minha habilidade especial é contar spoilers sem querer querendo. Então eu já fiquei avisada. Cara, um comentário sobre isso só, até pra explicar a minha frase ali. Eu sigo a Camila e o Eduardo no Twitter e um tempo atrás, acho que uns dois meses... Conversa cruzada vai ser... Exato. É. Uns dois meses atrás, eu acho, trocando ideias sobre fim de livro, cara. Eu não acredito que eu tô lendo isso, cara. Por isso que eu falei que eu não li nenhum livro, mas eu sei o final. Então tá, né? Já que o Marcelo se atravessou também, ficou falando um bocado agora na apresentação. Eu sou o Diego Locou e a eternidade não é algo que dure para sempre. Olha! A frase não é minha, é do Eduardo, mas tudo bem. Também não é minha, não. Não é um personagem, é do personagem. É do personagem. Ah tá, eu achei que ia rolar um tipo, não fui eu que escrevi isso, não reconheço a frase. Não, é. Personagem. Não, porque é importante falar isso, desculpa falar, porque também a gente tem que colocar as coisas nos personagens, porque depois um personagem, por exemplo, mata o outro, e o pessoal culpa você, tem que culpar o vilão, pá. Né? Créditos para os personagens, não para o autor, né? Não, com toda certeza. Na verdade, eu ia falar que o Marcelo é um orfanin, né, mas tudo bem. Cara, eu não li o livro, o que seria um orfanin? Vai ler e aprenda. Mas então somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura, dando aí uma continuidade às entrevistas que a gente tem feito com autores. Já aconteceu com Afonso Solano, com Fábio Barreto. Hoje falaremos de um autor nacional também, nerd de nascença, digamos assim, e seu mais recente projeto literário. Hoje falaremos do autor Eduardo Spor e da série Filhos do Éden. E para bater esse papo, nada melhor do que contar com o próprio autor. Eduardo Spor, seja muito bem-vindo, cara, e desde já, muito obrigado, de verdade, com várias, enfim, exclamações, por topar gravar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao LivroCast. Obrigado vocês por toparem gravar um programa sobre o livro. Então, eu que agradeço vocês aí. Vamos tentar falar o que for legal pra galera escutar sobre essa série. É, será, porque a presença do autor é sempre engrandecedora, né? E pela primeira vez aqui no LivroCast também, a também colaboradora do Locutopia, escreve lá comigo, com o Diego, e fã número um do Eduardo Spor, Camila Seifert. É, fã número um é muita responsabilidade, mas obrigada por chamar. A responsabilidade é toda tua e do Diego. Deixa bem claro. Então hoje descobriremos quem é Eduardo Spor, como foi a sua ascensão literária, já que estamos falando de anjos, né? De onde vêm as suas ideias, livros, enredos, personagens, opiniões e muito mais. Logo depois dos comunicados. Meu caro Diego Locou, começamos essa sessão de comunicados, de, enfim, avisos e etc, pedidos, né? Pode ser assim também hoje. Porque a gente quer pedir uma ajuda pra você que nos acompanha, pra você que escuta o LivroCast há bastante tempo, ou pra você que escuta recentemente e gosta bastante da gente. Queremos que você que está nos ouvindo agora, exatamente você, que está no iTunes, que está no computador, que está no ônibus, que está no carro, etc, enfim, independente de onde você está, que você indique, cara, o LivroCast pra um amigo seu. Só assim a gente vai poder crescer mais, então eu acho que não custa compartilhar em rede social, dizer pra aquele amigo seu que gosta muito de ler. Eu acho que é uma boa iniciativa, né, Diego? Com certeza. E se você não gosta de emprestar livros, empreste o LivroCast para um amigo, né? Exatamente. A gente sempre tem aquele amigo que gosta de ler, que, enfim, ou que já leu muito, de repente parou de ler e tá sem motivação ou sem saber o que experimentar de novos títulos e autores. Então, cara, eu acho que não custa, de repente, se você acompanha, a gente realmente gosta, né? Eu sei que a gente não precisa ser perfeito pra você indicar. É só avisar lá, pô, olha só fulano. Tem um podcast muito legal de livros que eu acompanho. Escute também, de repente, você possa gostar. Então, acho que assim, o LivroCast cresce, a gente conquista novos ouvintes, a qualidade melhora, novos temas podem ser debatidos. Eu acho que todo mundo fica feliz assim. Então, faça como o Diego falou e... Se você não gosta de emprestar livros, empreste o LivroCast para um amigo, né? Exatamente. Acho que é o seguinte, Marcelo, se nosso intuito é incentivar a leitura, como já diria aquela teoria da corrente do bem, se você indicar o LivroCast aí para 5 amigos, em pouco tempo o Brasil inteiro vai estar lendo, né? Olha, é verdade, né? Voltando a frisar o que a gente sempre bate em cima até, porque a nossa realidade, né, a gente não ganha dinheiro com o LivroCast, a gente faz por carinho, por amor, por acreditar tanto no contato ouvinte-leitor, ouvinte-agente, autores e leitores, enfim, porque a gente quer, acima de tudo, fazer mais pessoas lerem, conhecer autores novos, conhecerem títulos novos, quebrarem preconceitos. Então, se mais pessoas ouvirem, mais pessoas lerão, e é uma bola de neve que esperamos, né, que nunca termine, ou que ela cresça cada vez mais até terminar quando não tiver mais como crescer. Quando acabar a neve, né? E se você indicar, grava um áudio lá pra gente falando a seguinte palavra: Zaniololô. Por que isso, cara? Não sei, cara. Não sei, achei divertido. Essa eu não vi vindo e não entendi, mas vamos lá. Vamos adiante. O recadinho que a gente tem que passar, agora sim um recado, não um pedido, é: temos até o fim do ano um sorteio acontecendo no LivroCast. Então, se você não escuta o JPCCast, ouça, que vale bastante a pena, é bem legal, tem um feedback nosso pros ouvintes, tem um julgamento de livros pela capa, né, que a gente trabalha com sinopses e capas e avalia elas, etc. E nesse formato, no caso o JPCCast, tá acontecendo um sorteio até o final do ano, que o ouvinte vai ganhar livros. E como é que se faz pra participar, Diego? Primeiro você acessa o endereço livrocast.com.br/pesquisa2013 e preenche lá no questionário com o seu perfil. E depois cruza os dedos e reza, né, Diego? Exatamente. A gente vai sempre sortear. Se você já respondeu essa pesquisa, você continua concorrendo até o final do ano. E se você respondeu agora, você vai concorrer aos próximos dois ou três anos. São dois. São mais dois sorteios. São mais dois sorteios. Reiterando o que o Diego falou agora, você responde a pesquisa uma vez e concorre então até o fim do ano, né? Tem mais gente participando já. E, enfim, esse é um link secreto, ninguém sabe, não tem lugar nenhum. A gente pede pra quem preenche a pesquisa, seja você que está ouvindo, então... Na verdade, Marcelo, esse link só está publicado no aviso que tem no portão do Terceiro Céu. Referência, né, Diego? Eu tô perdido aqui, mas enfim, vamos lá. Porque a gente quer que realmente quem escute a gente preencha a pesquisa e ganhe livros. Então, sem contar também, Diego, é importante frisar isso, é um sorteio feito na parceria com a Livrarias Curitiba. Catarinense. Isso, então, é uma parceria que a gente realizou, que está presenteando o ouvinte, então, vamos lá, preencha, concorra, que está acabando o ano e está acabando a chance de ganhar um livro com a gente aqui no LivroCast e no JPCCast. E dependendo do resultado lá, a gente pode até talvez renovar essa parceria e fazer mais sorteios para o ano que vem. Exatamente. O que a gente mais quer é que seja renovado, né? Ou até de repente evolua essa parceria. Vamos, com certeza. Vamos aguardar. Marcelo, a gente participou também do Papo de Fotógrafo 20, que era pra falar sobre livros, mas a gente acabou falando sobre um bocado de coisa. A gente começou falando de livros e fotografia, que era o intuito, né, já que é um podcast de fotografia, e acabou falando de... Acabamos falando de quadrinhos e cinema. Gasparzinho até Cachorro-Quente, né? Exatamente. Foi bem bacana, um episódio muito engraçado, a gente tá bem solto lá, nosso formato aqui mais de conteúdo, etc. Clique no link aqui embaixo, então os links aqui embaixo na postagem, Papo de Fotógrafo 20, então, e acompanhe lá com a Ana Cariani e com o Rafael Petroco, vale a pena ouvir e você vai dar boas gargalhadas. Exatamente. E Diego, então, dando continuidade aqui nos comunicados, temos a loja Locotopia para anunciar, né? loja.locotopia.com.br. Lembrando que Locotopia é com a letra K, ou você pode clicar aqui em cima também no menu do site, tem um linkzinho ali, loja. Você será redirecionado e conhecerá, enfim, vários modelos. Tem modelo novo, né, Diego? Temos quatro modelos novos, Marcelo. Referentes a um Halloween que acontece agora no dia 31 de outubro. Tá se aproximando, a próxima quinta-feira agora, né? Se você está ouvindo isso antes do Halloween, parabéns. Se você está ouvindo depois do Halloween, não posso fazer nada, mas se você estiver ouvindo perto do próximo Halloween, talvez ainda tenhamos as canecas. Se você está ouvindo depois do Halloween 2013, já compra pro 2014, né? Exatamente. Já garante estoque. Então temos o modelo Frank, do Frankenstein, o Drake, do Drácula, Múmia, né? Isso. Da Múmia, e o Wolf, do Lobisomem. Exatamente. Então clica aqui em cima no link loja, no menu, ou digita no browser loja.locotopia.com.br e confira os modelos e faça suas compras, enche o carrinho de canecas que o Halloween está chegando. Ouvi dizer ainda, Marcelo, que a caneca de Drake é ótima para beber sangue. Por que é isso, cara? Diego, para de falar besteira e me diz como é que o ouvinte faz para entrar em contato com a gente. Se você que está ouvindo a gente agora quer escutar o nosso feedback no JPCCast, basta comentar no episódio que você estiver ouvindo, no caso este, que é o 36, né? Exatamente. Basta você comentar, deixa lá seu nome, idade, profissão e cidade. Ou ainda você pode mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Tanto comentários quanto e-mails são respondidos, então não perca a oportunidade, você será lido e terá uma resposta caso tenha perguntas e etc. Considere a resposta um autógrafo. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, quem somos nós para dar autógrafo, né? E você também pode e deve nos seguir no Twitter, no @livrocast e no @locotopia, e curtir as fanpages facebook.com/livrocast e facebook.com/locotopia. E lembrando que Locotopia se escreve com a letra K. Aceitamos também com muito amor e muito carinho, muita felicidade, sorriso no rosto, resenhas e estrelinhas no iTunes. Então ranqueia a gente lá, comenta, deixa um comentário pra de repente quem acha a gente pelo iTunes, que é bem bacana. O iTunes ainda é e deve ser por muito tempo a maior vitrine de podcasts do Brasil e do mundo. Então tá ouvindo a gente por lá, não deixe de dar uma curtidinha, dar 5 estrelinhas, 4, 3, 2, 1, enfim, quantos achar justo, e deixar um comentário dizendo o que você acha do Livrocast. E ainda não esqueça de seguir a gente no Twitter, no @livrocast e @locotopia. Eu já falei isso. Já falou? Já falei. Acho que não. Já falei. Acho que não. O Diego ficou tomando sangue e não prestou atenção no que eu tava falando. Isso com o quê? Tava terminando de tomar minha taça de vinho. Enquanto o Diego termina de tomar sua caneca de sangue, de vinho, café, chá, água, suco, enfim, o que ele estiver tomando, na caneca do Drake, do Wolf, do Mummy ou do Frank, vamos agora então para o Livrocast 36, Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida. Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura. Então, da obra em si, né, pra gente conhecer um pouco mais a origem desse universo, começaremos falando do próprio autor, Eduardo Spohr. E a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês, começando pelo Diego e pela Camila, a ordem, enfim, vocês que sabem aí, é como é que vocês conheceram o Eduardo Spohr? Olha, eu acho que conheci como boa parte dos leitores dele pelo Nerdcast, né? Não sei se foi o mesmo com a Camila e com o Marcelo, mas foi. O Nerdcast foi que me apresentou o autor, Eduardo Spohr. Não lembro também exatamente em qual episódio, assim, gravou vários já, né? Aí já é demais, né? Mas aí vai depender de quando você começou a escutar o Nerdcast. É que, na verdade, assim, eu faz o quê? Coisa de 1 ano e meio, 2, que comecei a ouvir podcast. Não faz muito tempo, não. Uhum. Mas não sei também qual foi o primeiro que tu gravou com eles lá. Então, é mais ou menos por aí. Em torno de 1 ano, 1 ano e meio. E você, Camila? Então, também foi pelo Jovem Nerd, né? Foi a partir de um podcast que falava sobre a Batalha do Apocalipse. Aí eu comprei o livro e me apaixonei. Eu acho legal perguntar isso, porque hoje em dia tu vai em livrarias, tu vai, enfim, Bienal e eventos maiores, assim, e tu já vê o Eduardo Spohr como um expoente literário nacional contemporâneo, digamos assim, né, sem rótulos, mas enfim. E antigamente eu até ouvi um Nerdcast 80, acho que foi do teu primeiro livro, A Batalha do Apocalipse, e lá tu era um participante do Nerdcast, aspirante, escritor, tava lançando o livro, e cara, assim, eu vi recentemente, oh meu Deus, sabe, que tamanho que tomou essa pessoa, né? Não é errado falar que tu surgiu na internet, né? Não, é certíssimo. E até eu vou pegar isso que você falou pra dizer o seguinte, é isso que você falou bem correto, e o que eu acho legal é estar aqui com duas pessoas, né, com três na verdade, mas em colocar que os responsáveis por esse sucesso todo que você tá mencionando aí, são essa galera que começou com os nerds, começou na internet, começou com essa galera. Pô, a Camila e o Diego podem ter certeza que são parte integrante desse sucesso, e muitos que estão ouvindo também. Então quando a pessoa fala, pô, até se assusta, né, hoje em dia, pô, você me veio, nego, falando, assim, que já, o livro já atingiu uma outra parcela da galera, da população, tudo. Mas quem tá ouvindo aí, vocês dois e vocês três e tal, vocês têm que saber que se sentirem prestigiados, porque vocês que construíram isso. Uhum. É claro que eu escrevi o livro e tal, mas esse sucesso todo de ter acontecido foi por causa dos leitores. A gente já falou isso em alguns Nerdcasts, acho que o Nerdcast que a gente gravou sobre Herdeiro de Atlântida, a gente falou sobre isso, falou um pouco sobre o case do livro, do Batalha. Então é isso que tá acontecendo na internet, não só com o meu livro, mas com vários livros, né, que estão acontecendo por causa dos leitores, que vão indicando para as pessoas, vão propagando essa mensagem de um livro e tal. Então é muito maneiro, né, cara, ver que agora é a hegemonia dos leitores e não da crítica, como é que era antigamente, né? Hoje todo leitor é um crítico, é um resenhista em potencial, tem os seus blogs literários, pode colocar sua opinião no Facebook, no Scoob e por aí vai. Toda opinião é válida, né? Como antigamente, que tinha opiniões mais qualificadas, né? Exatamente, isso aí. E uma perguntinha, é mais comum, não sei se a gente pode colocar assim, mas é mais comum ter, enfim, em eventos assim, nerds indo falar contigo, pessoas que te conhecem no Nerdcast, ou já é mais comum pessoas que não conhecem o podcast, a mídia, ou o Jovem Nerd e tal, que vão falar contigo? Não, é muito mais comum a galera que conhece do Jovem Nerd, mas não são todos. Tem, inclusive, gente que é o contrário, que chegou ao Jovem Nerd com o passo livro. Aí começou a ficar bacana. Mas a maioria, inclusive nesse, num dos últimos aí, leitura de e-mail seguinte ao Nerdcast sobre literatura fantástica, teve um e-mail de um garoto que aconteceu isso. Ele conheceu o primeiro livro, foi procurar mais na internet e chegou ao Nerdcast. Mas a maioria é essa galera que escuta o Nerdcast e é muito legal, porque você vê assim, por exemplo, sei lá, um auditório cheio de gente e todos ali são seus amigos, porque eles sabem tudo quase da tua vida, né? Então é muito fácil conversar com essa galera. Eu, por exemplo, não faço mediação, assim, não tenho nenhum mediador. Quem já foi nos meus eventos sabe que eu chego e falo: galera, tô aqui, vamos bater um papo. E o pessoal já começa a perguntar e tal. Mas é porque essa galera que tá na internet, a galera que me acompanha mais pessoalmente nos eventos, acompanha o Facebook, Twitter, etc. Mas também tem a galera que às vezes nem tem internet, né? Porque o livro hoje já tá no catálogo da Avon, já chegou. O catálogo da Avon, cara, chega em lugares, por exemplo, que não tem livraria. Chega lá, pô, no, sei lá, no Acre, no Amazonas, sei lá. Isso é muito maneiro, cara. Essa galera não tem tanto contato, mas a galera que vai mais nos eventos é esse pessoal do Jovem Nerd, né? Que conhece tudo e tal, mas tem de tudo já. E tu tá publicando fora do Brasil agora também, né? Isso, já publiquei na Alemanha, na Holanda e em Portugal. E ainda acho que ainda é pouco, cara. Eu acho que ainda tem que publicar vários outros países. Acho que ainda posso tentar fazer o livro publicar em inglês e posso ter... Eu sinto falta, na verdade, fora do país, em ter um contato mais próximo com o público. Coisa que eu tenho aqui e que lá não tenho tanto por estar distante, né? Uhum. Mas é uma coisa que eu quero... é porque é o seguinte, cara. A vida, ela é feita de escolhas, né? O ano de 2012, por exemplo, inteiro eu fiquei trabalhando. Eu não viajei, fiquei trabalhando no Anjo da Morte. É 2013, esse ano, eu tô viajando bastante pelo Brasil pra divulgar o livro, pra lançar o livro e tal. E depois ainda vou ter que escrever o próximo. Mas eu preciso também pegar um tempo, né? E aquela coisa, eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo, pra poder viajar pra lá pra fora, pra poder ter um encontro com essa galera e tudo. Tudo isso aí vai aos poucos se construindo, né? Não é do dia pra noite. Então é isso. Mas já lançou em 3 países. Espero que lance em outros. Eu vou agora pra Alemanha, na Feira do Livro de Frankfurt. De lá eu também vou tentar ter contato com alguns editores, alguns escritores e coisa assim. Não é vida de escritor, né? Não é moleza, não, cara. Tem que correr atrás mesmo. Mas vai conseguir, cara. Tu vai conseguir. A Camila e o Diego falaram que te conheceram no Nerdcast, ali no Jovem Nerd. E eu acho bacana, assim, porque eu também te conheci lá. E eu não li teus livros, volto a frisar isso, mas eu acho muito foda, cara, que eu te vi nascer lá. Porque eu escuto Nerdcast há muito tempo. Eu jamais imaginei estar batendo papo contigo agora e tal. Então, tu é um exemplo vivo, né? De que é possível o cara chegar onde quer chegar, sabe? De que se persistir, se for atrás, consegue. Então, é um prazerzão estar batendo esse papo contigo aqui. Pô, cara, é legal, assim. Eu te agradeço pelo que você falou. Isso é uma coisa que não é só comigo. Eu acho que é uma coisa pra todo mundo, sabe? Eu acho que não é só... Ou não só o cara que é escritor, né? Às vezes o cara associa muito ao cara que é escritor e tal. Mas eu acho que qualquer um, né? Que, sei lá... A gente gravou um podcast, um Nerdcast muito interessante, cara, com o Paulo Coelho, né? Que ele falou justamente sobre isso. E foi muito legal o que ele disse sobre essa coisa de persistir e, enfim, a trajetória que ele teve. E acho que tem muito a ver, sim. Eu acho que todo mundo pode alcançar isso. Eu realmente acredito nisso, entendeu? Eu realmente acho isso. Não é hipocrisia, nem é uma coisa da boca pra fora. Eu realmente creio nessa parada. Certo? E tu prova isso, né? Então é prova que isso acontece. Então, eu queria fazer uma pergunta ali, mas vocês engrenaram num papo e eu não quis atrapalhar. Na verdade, papo motivacional, né? Na verdade, era referente lá à primeira pergunta de como que a gente conheceu o Eduardo. O que eu queria perguntar era pra Camila se ela tem a primeira edição do livro. Ela disse que ouviu o podcast e já comprou o livro. Ah, então, não tem aquela lá, a primeira que ele ganhou o concurso. Eu tenho aquela de 2009. Pô, tu era fã número 1, Camila? Pois é, falei, muita responsabilidade. Fala que é especialista, fã número 1 e dá nisso. isso. Especialista é senha pra pessoa falar besteira, então... Isso, exatamente. Então, é... A gente nunca fala que é especialista, né? Não, mas eu falei brincando. Não tão brincando, mas falei brincando. É, já que a gente tá falando de Jovem Nerd, de nerds e tudo mais, cara, teu interesse pela literatura surgiu com os jogos de RPG, com o RPG em si, ou foi anterior a isso, ou foi posterior? Como é que foi a literatura na tua vida, assim? Quando que surgiu o interesse de querer escrever? É, surgiu... É, já tinha interesse antes, mas o que me pegou mesmo foi na época do RPG, porque eu precisava ler os livros, desses livros de fantasia, estilo Senhor dos Anéis. O primeiro que eu li nesse sentido foi o Dragonlance, não sei se já ouviram falar. Não. É porque também saiu no Brasil, mas não, a edição não ficou legal. Então, mas enfim, alguns livros de fantasia, né, uh-huh, de ficção, que eu precisava ler esses livros, comecei a precisar ler esses livros pra poder mestrar os jogos de RPG, né, de Dungeons and Dragons, de AD&D, que a gente jogava na época, e poder ter subsídios pra mestrar e pra jogar e pra conhecer o mundo, etc. Então, eu achava a literatura uma coisa, sei lá, que eu, quando eu era mais novo, eu gostava. Depois, na pré-adolescência, eu passei por um período assim, meio que eu fiquei de mal com a literatura, porque no colégio eu só dava uns livros que eu julgava um pouco chatos, né? Não tô falando que os livros são ruins, mas eu não gostava muito. Uhum. Então, é uma coisa que eu aprendi. Ler nunca é chato, assim. Na verdade, você precisa encontrar aquilo que você quer ler. É, como, por exemplo, eu te perguntar assim, ah, você gosta de filme? Mas que tipo de filme? Não existe assim, não gosto de filme, entendeu? É a mesma coisa, você gosta de ler, aí você vai falar, gosto de literatura, gosto de livros, você vai falar, depende do livro, tem livros chatos que eu digo, que não se encaixam no que você gosta, então de repente o cara leu no colégio, de repente uns 3, 4, 5 livros, que não foi aquilo que ele curtiu, que ele gostou, talvez ache que leitura é um troço chato. O que você precisa justamente fazer é procurar um livro ou alguma coisa que você goste. E eu via, não só nesses livros de fantasia, uma história bacana, como uma utilidade prática pra mim, que era aprender sobre aquele mundo, sobre aqueles até feitiços, as classes de feiticeiros, magos, guerreiros, que tudo isso eu ia colocar no jogo. Sim, sim. Aí a leitura passou a ser, eu falei, cara, eu me lembro desse momento, e é um momento mágico, e muitos talvez tenham passado por esse momento não através desses livros, mas através de alguns outros livros, né? Você chegar e falar, pô, cara, eu tô empolgado lendo um livro. É uma coisa que eu não conhecia essa sensação antes. Então não era só leitura, era a experiência de viver a leitura. Uhum. E é isso que se tem hoje na internet, através de comunidades, digamos. Hoje em dia o Orkut morreu, né? Mas enfim, quando eu tinha o Orkut, aquelas comunidades dos livros, ou então fóruns de discussão que se tem até hoje, ou que seja, qualquer parada que a galera possa se comunicar sobre uma determinada série, um determinado livro, uma parada assim, entendeu, cara? Então a galera se empolga. E foi assim que eu comecei a achar que a leitura é legal. E aí foi embora. Aí depois comecei a ler muito, cara. Quando eu tinha, assim, tipo, uns 17 anos, eu lia. Assim, hoje em dia, eu gostaria de ler mais. Eu não leio mais porque eu tenho pouco tempo. Mas na época que eu tinha tempo, cara, eu lia, assim, tipo, um livro por dia, sabe, cara? Eu comecei a ler muito, muito, muito. E falei, pô, essa parada é uma coisa legal mesmo, é uma coisa bacana. Então fica até pra galera que, de repente, ainda não tá curtindo leitura, basta você encontrar o livro que você gosta, a coisa que você gosta, né? Não precisa ler porque todo mundo fala que é legal, aí você não gostou, não. Uma coisa que você curta. Procura tema que te agrade, né? Assim que comece, depois... Eu acho que todo mundo aqui também gostaria de ler mais, né? Como li antigamente, não sei vocês. Olha, uma boa dica, cara, pra isso, nos Estados Unidos tem muito isso, no Brasil tem pouco, mas uma coisa que é muito legal, que é um pouco desprezada na literatura e que eu acho muito maneiro mesmo, é a novelização de certos filmes, né? Então, muitas vezes a novelização, a pessoa acha, ah, mas é um roteiro que o cara pegou e transformou no livro. Tudo bem, beleza. Mas, de uma certa forma, o cara viu o filme, e aí, de repente, ele já tá interessado na história, e ele já tem aquelas cenas visualmente na cabeça dele. Uhum. E aí fica mais fácil do cara visualizar o livro. Eu também comecei um pouco assim, além dessa série de fantasia, que é o Dragonlance, que eu falei pra vocês, eu me lembro que tinha uma série chamada Battlestar Galactica, na época do Battlestar, não sei se, pô, eu sou bem mais velho que vocês, né? Então, eu já acompanhei a nova fase, que adoro é muito essa boa série. Também, eu adoro essa série, adoro, e eu tinha acompanhado a série da década de 70, então eu já entreguei a idade já, né? Mas tudo bem. E aí, tinha os livros que eram portugueses de Portugal, que chegavam importados aqui, que eram a novelização dos episódios da série. Eu falei, pô, que barato, falando de, pô, coisas que eu gostava e tal. Então, ali, comecei a pegar gosto pela leitura, entendeu? Então, durante várias essas coisas. Então, acho que é uma boa ideia ter novelização de certos filmes. Eu acho que ajuda bastante também. É um processo que eu tô vendo recentemente, parecido com isso, alguns livros sendo transformados em graphic novels também, né? assim, no caso, esses do... George Martin, né? Do, tanto do George Martin quanto do Percy Jackson, até mesmo o Crepúsculo, que já iniciou a leitura numa camada bem mais jovem, de meninas, no caso, a maior parte, mas deu essa iniciação da leitura, né? É, que eu acho bem bacana também ter esses livros em graphic novel. Também acho, eu acho que qualquer ajuda, e também quadrinho eu lia muito também na época, também é outra coisa que o pessoal também acha despreza um pouco, né? Então acho que qualquer leitura é muito bem-vinda, cara. E falando de autores, cara, quais autores assim tu mais tem como exemplo, mais gostou de ler, mais indica? Pô, é difícil, né? Como muita gente, né? Mas eu posso indicar, né? Então, o que eu posso falar pra vocês? Eu tenho nessa época, inclusive, já que a gente tá falando disso, né? Nessa época que eu comecei a pegar o gosto pela leitura, é engraçado, cara, porque tinha vários livros aqui em casa, né? Então, tinha um livro, por exemplo, essa história que eu tenho com esse livro especial é bem interessante, também tem a ver com o que a gente tá falando sobre o hábito da leitura e etc. Tinha um livro aqui em casa que era, pô, calhamaço tudo, chamado Shogun, né? Que é a gloriosa saga do Japão, um livro sobre a história do Japão. Já falei, tem vários Nerdcasts, eu recomendei esse livro e tal. E esse livro que tinha aqui em casa desde que eu nasci, tinha um livro aqui em casa. Então, volta e meia, eu pegava ele, começava a ler e não me interessava, porque era muito grande e, sei lá, não tinha... Aí, beleza. Aí quando eu vi que eu comecei a me tornar um leitor hard, lá pelos 17, 18 anos, eu falei, vou pegar esse livro e vou ler. E aí, engrenei no livro, cara, e é um livro fabuloso, acho que foi... é claro que o Dragonlance, o Senhor dos Anéis, que eu li antes, me ajudaram a pegar o gosto, mas esse Shogun, que é de um cara chamado James Clavell, é uma coisa que não tem muito a ver com fantasia, também foi um marco, porque eu tava entrando meio que de cabeça na literatura adulta, e é mega adulto mesmo, é um livro gigante, é um livro denso demais, é um livro que é muito, muito especial, assim, alguns livros tem o Shogun, um outro cara que eu me amarro, que é o Ken Follett, um autor britânico, que é um dos livros dele, Pilares da Terra, é outro livro que marcou muito, Stephen King, cara, pô, eu li bastante coisa dele, e acho o estilo do cara fascinante, eu sempre também cito o José Louzeiro, que foi o professor de roteiro, né, brasileiro, tudo, pô, tem o Cornell, já falei do Tolkien, né, sei lá, cara, tem o George Orwell, que é um tipo, não é aquele, ele escreve bem, mas o lance dele são mais as mensagens que é colocado ali, né, as metáforas e tudo. Uhum. Cara, eu posso falar mais uns milhões de... Então, não posso esquecer de falar também do Lovecraft, né, que, especialmente Lovecraft e o Robert Howard, que pra quem não sabe, vocês devem saber, mas pra quem não sabe, o criador do Conan, né, eles são escritores pulp, e eu sou muito fã deles, cara, porque eles escreviam contos, eles eram obrigados a escrever contos pra se encaixar nas revistas, e como eles escreviam contos, eles faziam um tipo de narrativa extremamente dinâmica, sabe? E se vocês forem ver nos meus livros, esse é um tipo de estrutura que eu uso muito. Apesar dos meus livros serem grandes, eles se estruturam em pequenas, digamos, aventuras, entre aspas, sabe? Uhum. A cada 3 capítulos é uma aventura, mais ou menos, que se... Não vou dizer que se fecha, mas que tem uma conclusão, etc, né? Então, eu acho que eu tenho influência desses caras também, porque eu gosto de colocar uma situação, colocar um suspense e tentar resolver aquilo logo, não ficar enrolando muito. Isso aprendi muito com os escritores de contos, né? Embora eu escreva romance. Eu acho bacana quando, pelos nomes que tu citou agora, tu fez uma mescla de gêneros absurda, né? Eu tô curioso, cara, porque como eu falei, eu não te li ainda, Eduardo, mas eu fico curioso de saber, assim, quando um autor lê muita coisa diferente, muitas influências, gêneros e tal, eu acho que isso engrandece o universo do escritor, assim, não sei se eu tô certo ou errado, mas é a opinião que eu tenho por ler várias coisas assim também. Não, e até vou te interromper pra te falar o seguinte, que eu falei muita coisa assim ligada à fantasia e tal, mas, por exemplo, uma outra série de livros que foi marcante na minha formação de leitor, de leitura, foi a série toda de Sherlock Holmes, que não tem nada de fantasia, são livros policiais, e que também, cara, eram livros que eu achava fascinantes, porque tinha aquela coisa do mistério, e aí a conclusão, eu sempre fui fascinado por isso, e eu sempre, uma coisa que eu tinha no Sherlock Holmes, que tinha no Star Trek, e que tinha nas histórias do Conan, que eu achava que, cara, aquilo era um primor de roteiro, que eu aprendi muito com aquilo, que era o seguinte, tinha o começo da coisa, tinha o desenvolvimento, e quando chegava lá por mais ou menos 75% da da história, você absolutamente tinha se colocado tanto conflito, tanta confusão, que você ficava pensando, cara, como é que os caras vão sair dessa, cara? A gente tá quase no final da história e eu não sei como, eu não consigo imaginar como é que os caras vão sair dessa. Uhum. E aí, finalmente, depois de 75% pra frente, lá pros 80, 85% da história, aquela coisa se resolvia de forma magistral. Então, isso me ensinou muito, porque o barato é justamente o leitor ficar se perguntando, pô, o que tá acontecendo? Como é que pode, né? Como é que ele vai resolver isso? Tu fica maluco, né? E quando você consegue desvendar mentalmente aquilo, você, caraca, foi isso que eu pensei, você se sente o máximo, né? Então, isso acontecia muito, né? Consegui desvendar alguns contos de Sherlock Holmes, Star Trek, a nova geração tinha muito isso. Pô, Conan, cara, as histórias, as revistinhas do Conan, tinha bastante isso. Como é que o cara vai se safar dessa? O inimigo invencível, né? Mas o cara lembrou que quando começou a aventura, ele tinha mencionado um possível ponto fraco do inimigo e tal. Então, pô, isso eu comecei a aprender muito com esse tipo de história, sabe? Não vou dizer de mistério, mas de você precisa resolver e tal, né? Deixa eu dar uma de mediador aqui agora, né? Já que eu sou o noob da galera aqui. Camila e Diego, vocês conseguem perceber referências claras desses autores, desses universos, essas, enfim, formas de escrever nos livros do Eduardo? Então, acho que esse de resolver, como o Eduardo já falou, de resolver tudo mais rápido, os problemas, as situações, eu acho que talvez possa vir realmente dos contos, eu acho. E, pessoalmente, eu até curto, que fica uma coisa assim mais dinâmica, né? Eu acho que é muito legal quando uma história em poucas páginas ou em poucos capítulos, né? Seja como for, ela te leva de um ponto A a um ponto B, assim, sabe? Não é que a história fica girando em torno de um mesmo ponto, não evolui, não evolui, não evolui. Então, acho que essa forma de criar conflitos, como tu falou, Eduardo, de repente até em mini-aventuras, né? Eu acho que deve ser bem, bem interessante mesmo. Eu vou citar no caso aqui o Solano, mas só pra gente ter um parâmetro, que o Solano faz sempre um caso no Espadachim de Carvão, ele sempre faz um capítulo do presente e um capítulo de um tempo passado que vai se encontrar lá no final. No caso do Filhos do Éden aqui, no Herdeiros de Atlântida, eu vi que era um pouco diferente. Ele tinha essa questão dos flashbacks e tal, mas a cada 3 capítulos, digamos, de presente, ele bota um de flashback no meio só pra dar uma quebrada no clima, na tensão, e te deixar mais ansioso pra saber o que tá passando lá na frente, né? Então não tem uma regularidade, é um capítulo sim, um capítulo não. É, então isso sempre dá um suspense numa hora inesperada. Acho bem interessante isso. E eu ouvi dizer em outros podcasts por aí que tudo tu revisou esse livro, reescreveu umas 15 vezes, né? Não, então, o Herdeiro de Atlântida, 8, né? E hoje da Morte, 10. Batalha foram 4. E vai piorando, pelo jeito. Tá quase uma PG, né, cara? Não, mas aquele negócio ali do 75% pra frente resolver, isso realmente tem nesse livro. E o vilão indestrutível também, né? Eu não vou falar mais porque aí já seria spoiler. Mas é muito interessante como as coisas vão se encaixando no final e tem o desfecho fantástico, né? Eu acho que, eu não sei nem que eu já falei isso, não sei nem se fui eu que falei isso, mas não, mas é porque várias pessoas já falaram, isso não é invenção minha, não, é o que eu vou dizer. Mas é que o trabalho do escritor, não o escritor de livro, o trabalho do roteirista, do cara que vai inventar uma história de quadrinhos, qualquer coisa que seja, contar uma história, é muito o trabalho do ilusionista, que o cara tem que colocar alguns elementos no começo, no meio da história, que vão ser pistas pra resolução do final. Só que essas pistas têm que ficar escondidas. Porque se ficarem muito claras, o cara fala, pô, muito previsível, que idiota. E se o cara for muito escondido e ninguém pode decifrar, o cara não vai nem ver e vai achar, pô, não... Agora, se for uma pista que tá lá e o cara não decifrou, tu fala, ah, caraca, é verdade, o cara tinha colocado isso antes. Pô, tem todo sentido. Então, o trabalho do escritor é muito isso também, plantar mistérios. E essa é uma das coisas mais legais nos seus livros, porque chega no final e a gente, como leitor, começa a conectar tudo e chega junto, assim, com o final, sabe? Acho que é uma das coisas que eu mais gosto. Ah, obrigado por você falou. Isso eu te digo até, isso tem isso também, todas essas influências, mas também tem muita minha vivência, desde os 15 anos, que todo fim de semana, né, hoje em dia não, mas, pô, sei lá, por anos, todo fim de semana eu jogava RPG, né, e fazia histórias e tal. O RPG é muito isso, é um exercício fabuloso. Já falei de RPG em outros, muitos podcasts. Tu mestrava, Eduardo? Mestrava, jogava e tal. Mestrei muito também, joguei bastante. Mas é um exercício porque essa coisa de você fazer essa conexão, de conectar os pontos, é uma coisa que é importante, porque o RPG te dá muito muito isso, de você... só que é aos poucos, né? Você coloca uma aventura, depois você, ah, o que eu já coloquei aqui? Então eu posso aproveitar isso, isso, isso, e aí eu vou colocar mais pra frente, os personagens podem ser conectados aqui, então é muito... ajuda bastante nisso, então me ajudou muito. Eu queria saber, antes de embarcar de vez nos livros, né, no Filhos do Éden, principalmente na série Filhos do Éden, como é que veio, cara, ou de onde veio, melhor dizendo, esse teu apego por anjos, interesse por questão de arcanjos e tudo mais, lado mitológico dos teus livros? É, porque a mitologia, na verdade, é aquela coisa. Eu sempre falo que meus livros não tem nada de religião, né, mas tem muito de mitologia. Então, mitologia, tanto mitologia, sei lá, desde a mitologia grega até a mitologia hebraico-cristã, que é o principal ali nos livros, né. Por que mitologia hebraico-cristã? Né? As pessoas podem achar, ah, o cara tá sendo desacreditando, não, porque eu não tô falando da religiosidade, da tradição, eu tô falando do estudo, né, daquelas figuras que estão lá. Sim. Nessa tradição, não tô colocando um dogma. Se eu colocasse um dogma, eu estaria falando coisa religiosa, mas como eu só tô pegando essas histórias, né, portanto é mitologia. E a mitologia em si, ela sempre me interessou, porque eu comecei primeiro, o primeiro filme que eu me lembro de ter visto, ter me marcado muito, foi o Guerra nas Estrelas. Na verdade, o Império Contra-Ataca, que eu vi no cinema quando eu tinha 4 anos. E, pô, Star Wars é uma aula de mitologia, né, cara? Tem a mitologia própria e, como já falei 1 milhão de vezes também, e também falando sobre a jornada do herói, que eu sempre falo, o Star Wars tem todos os elementos que são muito parecidos com todas as mitologias que a gente vê por aí. Pô, então quando eu vi o Star Wars e quando eu via de repente um herói de outra mitologia, eu falava, pô, eu entendo essa parada, porque eu tinha a base do que era o Luke, do que era o Vader, do que era o Han Solo, do que era Leia, do que era uma aventura. Então eu falei, pô, mitologia é um troço legal. Uhum. Eu comecei a estudar muito de mitologia pra citar a Camila aí. Eu não sou nenhum especialista, sou um curioso. mas o que importa é que aquelas histórias me emocionavam e tal. E a principal mitologia que a gente tem, né, na nossa sociedade ocidental é cristã, hebraico-cristã. E eu também estudei no colégio católico, então eu tinha todos esses contatos com tudo isso, etc. Então, e aí depois, né, claro que quando eu vi os Anjos Rebeldes, que é aquela série de filmes, depois os quadrinhos da Vertigo, que eram muito bons, mexiam com anjos, demônios e tudo, aí que comecei a me interessar bastante, peguei isso aí pra fazer a minha história. Eu acho bacana, eu sei que tu falou isso em vários lugares, várias vezes, mas acho legal porque, pelo menos até onde eu sei, tu é um cara sem religião, enfim, sem esse contato, apesar de estudar muito, sem esse culto, digamos, enfim, entendeu o que eu quero dizer, né? Sim, eu acho que eu não tendo uma religião, pra mim é o melhor modus operandi pra mim, porque aí eu consigo olhar pra todas elas com uma curiosidade, com respeito todo especial, de maneira a tentar entendê-las e ver sem preconceito. Não quer dizer que os religiosos tenham preconceito contra as religiões, não é isso? Claro. Mas é claro que o cara vai ter um carinho especial por aquela tradição que ele segue, né? E eu gosto de estar de olho em todas e estudá-las todas, etc. Dessa forma. Então, eu só queria fazer uma pergunta, porque eu sempre tive essa curiosidade. Qual é o feedback, assim, das pessoas, assim, vou dizer, mais religiosas do teu livro? Tem muito, assim, tu já recebeu alguma coisa, assim, alguma resposta estranha, sei lá? O Feliciano te procurou alguma vez já? eu acho o seguinte, o que acontece é que tem os caras que... nunca tive problema com o religioso em si, porque eu não quero colocar assim, o cara é religioso, por isso ele tá sendo mal educado, qualquer coisa assim. O que existe é o cara sendo religioso ou não, ele ser um cara preconceituoso. Independente de religião, depende de não ter religião. Com certeza. Então eu já tive feedbacks bons da galera que... Aliás, todo mundo que eu conheço que leu o livro e é religioso, levou tranquilamente, achou legal e entendeu que era uma história de fantasia. Uhum. Agora, é claro que tem os caras que não leem e tem o preconceito com aquilo, né? E aí não precisa ser religioso. Às vezes o cara que é religioso, se ele é preconceituoso, ele vai dizer que eu tô distorcendo uma história, e se o cara é o ateu, ele vai falar, aquilo é livro religioso, então não vou nem ler porque eu acho absurdo a religião. Então não tem nada a ver, não tá ligado à religião, tá ligado à pessoa, de ser preconceituosa ou não. Então quando eu escuto, já escutei tanto de ateus quanto de religiosos, coisas de testemunhas de preconceito. Então isso é, como eu já escutei dos dois lados, isso não tem nada a ver com a crença do cara em si, tem a ver com a pessoa que, sei lá, entendeu? Mas é de longe a minoria, porque eu faço questão também sempre de falar que é fantasia e, enfim, aí é isso, né? Eu nunca tive problema grave, não, nem nada desse tipo. Bacana. E o feedback dos anjos? Gabriel não veio falar nada? O que eu acho legal, essa pergunta é bacana, eu vou levar ela pro lado metafórico. Eu sempre coloco, né, que eu, quando as pessoas perguntam se eu só acredito nisso que eu escrevo e tal, eu sempre falo que eu acredito enquanto uma metáfora, né? Assim, não tô dizendo que não exista o que exista. Tô falando que o que eu acredito é na metáfora. Então, na metáfora, por exemplo, no caso das castas dos anjos, das castas, você tem lá o seu querubim, que é um anjo guerreiro, um orfanim, que não pode praticar violência e coisa assim. Por exemplo, os dois exemplos. Se são personificações de sentimentos que estão dentro da gente. Todos nós já tivemos, ninguém é preto no branco, todos nós já tivemos vontade de dar um soco na cara de alguém, como todos nós já tivemos, pô, já fomos pessoas boas que ajudaram as outras e tal. Então, isso são metáforas para os nossos sentimentos. Então, dentro disso, eu acredito muito, né, no que eu escrevo. Mas não que vai ter um significado místico ou coisa assim. Uma última pergunta, então, antes de embarcar de vez aí no mundo de Filhos do Éden. Eduardo, eu ouvi, como eu falei antes, o Nerdcast 80 sobre a Batalha do Apocalipse. Depois eu ouvi o 276 sobre Filhos do Éden, que tu comentou como foi lançar o livro, questão de concurso que tu ganhou, que te deu 100 cópias de brinde, digamos assim, pra te distribuir e vender na Nerd Store. A questão das editoras que tu correu atrás. Enfim, todo esse caminho que tu galgou até lançar pela Versus a Batalha do Apocalipse. Eu queria saber, cara, depois que tu lançou esse livro, toda essa batalha que tu teve aí pra lançar, né, a batalha redundante, enfim, como é que foi pra te lançar o Filhos do Éden? Foi mais fácil? Foi um processo tão árduo quanto? Olha, cara, é o seguinte, não tem saída, pelo menos pra mim nunca teve saída, todos os livros têm um processo de dificuldade, não tem, assim, livro fácil, pelo menos, é claro que eu escrevi só 4 livros até hoje, assim, tipo, que foram publicados, né, uh-huh. Escrevi outros, mas esse não conta, então, assim, eu escrevi 4 livros até hoje, que foram os 3, né, e o Protocolo Blue Hand, então, pra mim não tem livro fácil, cara. Então, cada livro tem um processo de dificuldade. A Batalha teve um processo de dificuldade que era o meu primeiro livro que eu escrevi, que eu ia publicar. Foi o primeiro livro publicado, então foi um livro difícil por causa disso. Tá? Era completamente inexperiente, tava aprendendo as coisas ali. Ah, o Filhos do Éden, que você vai falar, pô, de repente, o Filhos do Éden é o livro mais curto que eu já escrevi, né? Um livro dinâmico, um livro curto, a história é pequena, né? É pequena que eu digo, a história ela é rápida, não é muito intrincada, ela é uma história mais dinâmica e tudo. Aí você poderia falar, mas seria mais fácil, né? Mas não foi mais fácil porque eu precisei, quando eu escrevi o Filhos do Éden, o Herdeiro de Atlântida, reinventar, eu não vou dizer a maneira como eu escrevo, mas é um certo jeito especial de escrever. Eu não queria que fosse mais do mesmo, eu não queria que fosse igual, eu queria que fosse totalmente diferente da Batalha do Apocalipse. Era igual em alguns aspectos, mas em outros é totalmente diferente. Então, eu precisei fazer uma coisa nova, né? Que eu não... Eu sempre escrevi e sempre joguei com personagens que fossem estilo do Ablon, né? Um cara meio, sei lá, meio guerreiro, meio ranger, meio paladino, meio uma parada assim. E, pô, cara, no Filhos do Éden eu coloquei um personagem que, além de ser mulher, entre aspas, né? Que é mulher, mas enfim, é um anjo, mas não é um guerreiro, né? É outro tipo de coisa. Então, foi difícil, né? Mudar. Mas eu queria fazer diferente. E já o Anjo da Morte, que eu vou falar mais na frente, mas só pra complementar a pergunta, teve outro processo de dificuldade, que foi o processo da pesquisa e tudo. Então, cada livro tem um processo de dificuldade. Nunca é fácil, cara. Não teve aquela, então, de, já lançou um livro, agora já foi um, vai dois, vai três, vai quatro, que já tem um certo nome e tudo mais, então... Não. Sim, esse negócio do nome, aí é outro aspecto, né? Eu nunca penso nisso, sabe? Tipo assim, porque eu tenho nome, eu posso, sei lá, lançar qualquer coisa. Eu acho que isso aí é bem prejudicial para um artista em geral. Com certeza. Parece que você tá relaxando, sabe? Uhum. Isso nem passa pela minha cabeça, sabe? Eu tento escrever cada livro o melhor possível, né? É por isso de repente, se um livro meu, felizmente, no meu caso, todos os livros que eu lancei até agora foram bem. Mas, por exemplo, se eu no futuro lançar um livro que não vá tão bem, eu não vou ficar me lamentando porque eu fiz o melhor possível. Eu vou me lamentar se eu fizer qualquer coisa nas coxas. Aí sim, aí beleza. Mas se eu fizer tudo que eu puder fazer, enfim, aí tá fora do meu controle, né, cara, o que vai acontecer. Então, todos os meus livros eu fiz com o máximo que eu pude fazer. E entre o Filhos do Éden e a Batalha do Apocalipse, qual tu indica, assim, pra começar a leitura nesse teu universo fantástico? Aí depende, né? Por exemplo, se o cara for um leitor já de longa data, o cara que não tem problema de ler um Bernard Cornwell ou um Senhor dos Anéis, ou já tem essa coisa da leitura, eu indico começar pela Batalha do Apocalipse, né? Aí Batalha, depois vai pra série Filhos do Éden, tá? É tranquilo. Mas se a pessoa tá começando, né? Não conhece muito, tá naquela fase de, como eu falei, de formação de leitor, eu indico Filhos do Éden porque é um livro livro que é, assim, é o que eu falo, assim, que mesmo que você não goste do Filhos do Éden ou do Deus de Atlântico, você vai chegar ao final, porque ele é muito rápido, muito curto, os capítulos são bem curtos, então é bem rápido de ler, dá pra você ler numa tarde, né, sem dúvida. Então, aí depende do tipo de, do que você quer, né. Eu comecei pelo Herdeiros de Atlântida, e na verdade eu li 100 páginas em 10 dias e 300 páginas em 3 noites. Pois é, porque se você tivesse concentrado, você conseguia terminar. Exatamente, num dia, né? Se tivesse tempo pra ler num dia, eu leria num dia. Sim, sim, é. Exato. Mas então vamos agora, de verdade, finalmente falar então do Filhos do Éden. Mas então, o Herdeiros de Atlântida começa com... O céu tá dividido, né? Os arcanjos Miguel e Gabriel estão batalhando. Um quer acabar com os humanos, o outro quer que eles continuem vivos. E tem um arconte que veio com uma missão especial pra Terra. Só que ela perdeu a memória. Lá num acontecimento lá, ela perdeu a memória. E pra isso, Gabriel mandou mais dois anjos atrás dela pra ajudar ela a completar a missão. Que era um querubim e um ofanim. E daí começa toda a aventura... atrás, primeiro atrás dela e depois atrás da conclusão da missão. Cara, eu começo falando, né, como quem não leu o livro, que a capa desse livro é fantástica. Eu acho que das três capas dos teus livros, nesse universo, Eduardo, essa é mais bonita, assim, mais impactante. Do céu, cara, legal, daquele sol no fundo, com os... São anjos, se não me engano, né, no livro. Olha, a capa dessa série, né, do Filhos do Éden, pelo menos desses dois, tem esses anjos, mas você não vê à primeira vista, né, então isso tem até uma metalinguagem nesse sentido. No próprio Anjo da Morte também tem uns anjos voando, mas você acha que são pássaros, depois você olha mais próximo, você vê que são anjos. No Filhos do Éden e no Herdeiro de Atlântida também, tem os anjos lá, só que você não vê se você não olhar de perto. Isso é uma metalinguagem pro que você passa no caso desses livros, que os anjos estão presentes, só que a gente não consegue ver eles, a gente só consegue ver se você chegar mais perto e olhar. Mais ou menos essa é a ideia, né? Então é assim que eu tentei trabalhar essas artes. E é o mesmo ilustrador que fez as três capas, né? O primeiro por acaso e os dois de propósito. O seguinte de propósito. Isso aí. O primeiro do Batalha foi uma coisa que ele não fez pra mim, e aí os outros dois ele começou a fazer a partir do que eu pedi. Uhum. Então já foi encomendado. Ponto muito batido já, mas só pra deixar registrado. Eu queria saber o seguinte, o Diego falou ali de Anjo Gabriel, o Miguel, que estão, né, começa com um enredo com eles ali, mas a protagonista, como, né, pelo gênero que eu usei agora, é uma mulher, não é? Uma anja. Então, tem dois, na verdade, né? Tem a Kyra e tem o Daniel, que são dois, eu acho que eles se dividem em um papel de protagonista. Ela seria realmente a principal, mas ele complementa ela. E eu acho legal se trabalhar dessa forma, quando você tá trabalhando com roteiro e tal, porque é o que a gente chama de, popularmente, de a química, né? A química não tem nada a ver com o cara, sei lá, que tem que ser um casal, não é isso. A química é quando dois personagens estão em polos opostos, eles não precisam ser inimigos, aliás, pelo contrário. É bom quando eles sejam aliados, mas que eles se complementam. Eu posso, como fã de Star Trek, né? Eu posso até dar um exemplo aí do Spock e do Kirk, que eles são aliados, são amigos, mas os dois são completamente diferentes. Um cara é passional, né? Que é o caso do Kirk e tal, e o outro é totalmente lógico e frio. E aí eles se complementam perfeitamente. Então é... E esse complemento tu vê também no Levi e no Urakin, né? Porque só o fato de ser um querubim e um ofanim, tipo, um cara que tá pronto pra batalha o tempo todo e o outro que não mata uma mosca, sabe? e eles são como se fosse uma dupla de policiais, assim, que eles vão desde o começo do livro junto até o final. Tu sente bastante disso também, essa química entre eles. Mas, com certeza, o arco da Kyra e do Daniel são dois que no começo do livro tu não dá um ovo pra eles, sabe? Mas no final tu não quer que eles sumam de jeito nenhum. Quer ir com eles até o final de mão dada, assim. Qual é o teu personagem favorito, Diego? É difícil falar, mas eu acho que seria o Daniel. E o seu, Camila? Então, eu gosto muito da Kyra por toda metamorfose que ela passa, né? Que eu não vou ficar contando, porque senão vai ser spoiler. Obrigado. E eu também gosto muito do Urakin, pelo jeito, assim, de... não sei, ele parece uma pessoa... uma pessoa que, ótimo, um anjo neutro. E ele não é, assim, não influencia tanto, mas ele tá lá pra dar o suporte dele, que às vezes é essencial, sabe? Então... mas o Urakin é um anjo que tu não consegue pegar na mão e ir até o final do livro, né? Então, por por isso que eu tô falando. Ele, a minha, acho que a minha preferida, assim, é, nos Filhos do Éden, é a Kyra, mas ele, pra mim, assim, ele também é um dos favoritos, porque ele dá o suporte. É, o que eu acho legal, isso aí não acontece só nas minhas histórias, mas o que eu acho bacana, e eu acho que pra um autor isso é muito legal quando acontece, é justamente essa diferença, essa coisa de cada leitor ter um personagem que se apega mais ou que gosta mais. É sinal de que, é por isso que é legal você ter um grupo, entendeu? Um grupo com personalidades diferentes. Então, por exemplo, cada um tem um, sei lá, vamos dizer, tem gente que, pô, adora o Daniel, acha o cara, sei lá, ah, o Daniel é melhor do que o Ablon, acha o cara mais não sei o que, até tem outros caras que falam, não, o Ablon é o grande general e nada se compara, e outras pessoas gostam mais da Kyra, outras pessoas acham que a Kyra é chata, outros acham que o Urakin é um monte de músculos, outros falam que não, que ele é um cara que eu me identifiquei, porque ele é um cara que, como a Camila falou, que ele tá quieto, mas é o cara que é como se fosse um amigo que ele vai estar tá ali pra sempre que você precisar. Ele não vai te encher o saco, mas sempre que você precisar, você vai ter um amigo que vai pra batalha com você. Esse cara você pode contar. E aí tem vários, cara. Então isso que é legal pro autor ver que cada personagem, cada leitor se identifica com ou gosta mais de um personagem e tal. Sinal de que o autor fez um trabalho bacana de poder colocar, né, personagens diferentes. E são vários, mas não são excessivos personagens, né? No caso, o George Martin me encheu o saco de tanto que o cara tem que fazer um mapa de todos os personagens, sabe? Mas aí eu acho que tu tem que ver que aí o assassinato também é equivalente, né? Tem que ter bastante personagem pra matar. Mas falando aqui do livro do Spore, me parece, à primeira vista, assim, que os personagens são muito bem feitos, assim, criados, não são aqueles preto e brancos, como se fala, eles têm personalidade, têm seus trejeitos e tal. Porque cada podcast que eu escuto seu, cara, que tu participa, cada pessoa que eu escuto falando, ou, enfim, resenhas que eu leio sobre teus livros, tem um personagem que se destaca mais que o outro. Então, eu acho que o que tu falou é bem isso mesmo, assim. Eu acho que dá pra, não sei, eu espero que cada um que leia tenha o seu favorito por motivos diferentes também, né? Isso é uma coisa muito legal pro escritor, cara, e não tô falando que acontece só comigo, aliás, acontece com muitos escritores, não só nessa questão de personagem, mas também questão de livro. Então, por exemplo, eu lancei esses 3 livros, né, até agora, e tem gente que fala, ah, eu, sei lá, eu prefiro mais o Batalha, ou então eu prefiro o Herdeiros, ou eu prefiro o Anjo da Morte e tal. Sabe, eu acho legal, assim, claro que eu acho legal quando a galera gosta de todos também, mas eu acho bacana o cara ter um preferido, que é sinal que eu fiz livros diferentes, e essa era a minha intenção desde sempre, sabe, cara? E não ficar essa coisa de ser tudo igual sempre, ou ficar tendo que seguir uma fórmula, porque essa fórmula é segura. Eu acho importante você tentar arriscar e fazer coisas que sejam diversas, sabe? Uma coisa que eu queria perguntar do livro é o seguinte, agora que a gente já tem os 3 livros, e eu comecei a ler já com os 3 livros publicados, eu queria saber se o segundo livro já estava planejado quando o primeiro saiu, do Filhos do Éden, né? O Herdeiros de Atlântida. Porque eu vi que tem várias deixas ali que já fala do Anjos da Morte, né? Não, os 3, né? Os 3 livros, que é o marco da história, já tá planejado desde que eu comecei a escrever. É, o que eu faço é detalhar mais o roteiro, uhum, quando eu vou escrever, pra depois poder escrever. Mas o que vai acontecer e tal, é importante pra você depois não se tornar um produtor de Lost, né? Que você não sabe pra onde você vai. Ah, mas se os 3 já estavam planejados, por que que não eles não fazem parte da mesma série, assim? Porque Filhos do Éden é uma série, e a Batalha do Apocalipse veio primeiro e não é necessariamente parte dessa série, né? Ah, não, olha só, não. Quando eu fiz o Batalha, na verdade, quando eu acabei de escrever a Batalha do Apocalipse, eu já tinha ideia pro Filhos do Éden, né? Mas eu não sabia muito bem o que ia acontecer. Eu sabia, tinha uma ideia. Ah, tá. Quando tu falou dos 3, seria os 3 primeiros do Filhos do Éden, isso? Ah, aí tá. Quando eu comecei a escrever, eu vou escrever a série Filhos do Éden, eu já escrevi toda. E aí, escrevi não, né? Esquematizei toda, entende? Sim. Esse Daniel que tem no Herdeiros de Atlântida, ele é o principal do Anjos da Morte, né? Isso aí. Ah, então tá. Bem que eu vi que eu conheci ele de algum lugar. Já tinha ouvido falar dele. Já que a gente tá falando aqui de um mix de livros, né? A gente tá falando mais do Filhos do Éden, mas tá misturando todo o Sporeverse, como chamam. Eu queria saber, de repente, mais a Camila que leu todos, né? Tu percebeu que a escrita do Eduardo, ela progrediu? Então, eu acho que ela progrediu à medida que os livros mudaram um pouco o foco, né? Eu acho que a Batalha, ela foi mais épica, e os Filhos do Éden, a escrita é um pouco mais fluida. Sendo que o Anjos da Morte, eu percebi que teve, assim, muito acréscimo de fatos históricos e tal. E eu até queria saber como é que foi essa pesquisa pro Anjos da Morte, né? Essa pesquisa histórica. Olha, foi uma coisa que pra mim foi muito legal. É uma coisa que eu adoro fazer. Eu sempre gostei muito de história. Eu tenho uma veia, sou jornalista, então essa veia jornalística também é uma coisa que tem a ver com a pesquisa e tal. E, cara, foi muito legal mesmo, não só poder pesquisar nos livros, como poder visitar os locais onde, em alguns locais onde se passa o livro, na Europa, nos Estados Unidos, e mesmo, sei lá, aqui no Brasil, né? Então, foi muito legal, assim, eu acho que faz toda a diferença. E aquela coisa, eu sempre gostei do que dessa parte de Segunda Guerra Mundial e do século XX. Mas, pra escrever, eu me concentrei mais, dei uma pesquisa mais aprofundada, pra não falar nenhuma besteira, apesar de que o livro é de fantasia, né? Então, poderia até falar alguma besteira que não poderia ser julgado, né? Porque, na verdade, não é um romance histórico, é uma fantasia histórica, por assim dizer. Mas foi muito legal, assim. Foi muito, muito bacana poder ir na França lá. E até tem coisas que, por exemplo, eu viajei e eu sabia que determinada situação, por exemplo, vamos dizer, aí, no caso dos Anjos da Morte, ia se passar em uma cidade especial. Só que eu não sabia que cidade era essa. Eu sabia que era uma cidade francesa na época da guerra. Então, quando eu fui viajar, por exemplo, pra Monte Saint-Michel, né, que vocês devem ter acompanhado no Nerd Office, eu falei, pô, essa cidade é um belo cenário pra aquilo. Então, aí eu coloquei naquela cidade. Não mudou nada em termos de enredo, mas o cenário, né, que eu dei uma aprofundada. Então, coisas que só a pesquisa mesmo pode te ajudar. E fica muito mais rico, né? No segundo, teve bastante viagem pra conhecer os locais, né? Mas no Herdeiros de Atlântida, os locais, por exemplo, o vértice na Amazônia e na Atlântida, tu chegou aí, não? Então, eu já tinha... Sempre as perguntas mais mirabolantes, né? Então, olha só, já tinha ido a Manaus, mas eu nunca tinha, né, entrado no meio da selva nem nada, né? Então, mas eu conhecia um pouquinho, né, embora não tivesse ido. Agora, a pesquisa, vamos dizer, pra fazer a cidade de Santa Helena, que foi muito legal, cara. Foi muito apurada mesmo. Primeiro que eu já conheço muito aquela região da Serrana do Rio de Janeiro, só que eu mesmo durante... Eu fui lá, fui a algumas cidades, né, tirei fotos lá da locais que poderiam, né, ser parecidos com o que eu queria fazer, e aí fui construindo aquela cidade como se fosse um cenário mesmo. Então teve bastante pesquisa também. Pois é, tu construiu tão bem que eu não sei vocês, mas eu cheguei a procurar ver se essa cidade existia mesmo. É, ela, acho que existe alguma Santa Helena, né, mas não é aquela que é retratada no livro, né? Pois é. Que é até um pouco triste, poderia existir uma cidade, né, assim, com uma universidade campestre, ia ser maneiro se tivesse, né? Não, mas pode deixar que todos os seus fãs vão fundar a cidade de Santa Helena lá no, na Serra depois. Quem sabe, né? Sei lá. É. Eu perguntei antes ali se a Camila tinha visto essa evolução da tua escrita, Eduardo, porque tudo que eu ouço de ti, cara, é que tu é um cara super humilde, que aceita muito bem feedbacks e conversa, como tu tá fazendo com a gente aqui, né? E eu ouvi muitas críticas e li muitas resenhas falando, cara, que é perceptível, assim, o modo como tu escreve, a tua evolução em diálogos, a tua, enfim, desenvoltura a criar intrigas, universos e dar continuidade aos teus enredos, etc. Eu queria saber de ti, cara. Pode ser sincero, né? Não, acho que aqui deixa a humildade de lado e fala como tu mesmo se enxerga, assim. Tu é um autor pronto hoje em dia, cara? Não, acho que pronto, não acho que nada é 100%. Não acho que você acha que a gente pensar que tá pronto é uma coisa até prejudicial, sabe? Aí também não posso julgar se eu tive evolução ou não, porque aí que tá, né? É difícil você julgar o próprio trabalho, né? O próprio trabalho, ou você vai sempre achar muito bom ou sempre vai achar muito ruim, né? Isso aí é normal. Agora, o que eu posso dizer, né? O que eu posso dizer que é fato é que eu trabalhei e estudei pra melhorar. Isso é o que aconteceu mesmo, né? E continuo trabalhando, estudando pra melhorar sempre. Mas eu não sei se sou pronto, não. Acho que isso aí talvez... Sei, eu acho que é uma coisa que é variável, sabe, cara? Eu acho que eu não posso pensar que tô numa situação perfeita, tá? Até porque eu vou te dizer o seguinte também. Eu vou nem usar o exemplo da literatura. Eu vou dizer que uma vez eu vi uma... Quando é que foi que eu vi isso? Que perguntaram pra Gisele Bündchen lá, que é o maior modelo do mundo, pelo menos era, sei lá, e super bonita lá, e perguntaram, você se acha bonita? Ela falou, olha, como todo mundo, tem dias que eu acordo e me acho feia, e tem dias que eu me arrumo e me acho linda, entende? Uh-huh. Então, sim. A própria pessoa dizer se o trabalho tá bom ou ruim é difícil, cara, não dá pra você, sabe, falar isso. Enfim, mas eu tento sempre me aprimorar no que eu faço. E eu me comprometo, Eduardo, né, eu não li teus livros, eu vou ler modelos e vou publicar resenhas e vou conversar contigo por Twitter, depois por e-mail, né? Me comprometo a dar o meu feedback depois das tuas obras, cara. Ah, cara, imagina, que isso, fica à vontade, lê no ritmo que você quiser, quando você quiser. Acho que a leitura nunca pode ser uma obrigação, tem que ser uma empolgação. Então, se você, enfim, vai me falando aí. Não, mas é que eu gosto de universos particulares, assim, criados e desenvolvidos e profundos, como tá aparecendo o teu. Além de tudo que já foi falado em Nerdcast, enfim, outros podcasts que eu vi, tô ficando com mais vontade agora por te ouvir falando particularmente pra nós aqui sobre os teus livros. Então, o Livrocast tá chegando ao seu objetivo aqui, que é incentivar a leitura, Marcelo. Então, você pode ler o livro. Ele criou o programa justamente pra se incentivar, né? Assim ele se incentiva a ler um livro por mês, pelo menos. Exatamente. Então chegamos a uma das partes finais do Livrocast, né? Tem a parte de jabás ainda, etc. Mas eu queria perguntar pra vocês, Diego e Camila, principalmente, né? O Eduardo fica à vontade pra comentar, enfim, o que achar pertinente. Como eu já falei muito, eu vou ficar mais quietinho agora, deixar de falar. especialmente a Camila, que é o momento dela. Vamos lá, então. Eu queria saber de vocês opiniões finais, pontos fortes, fracos, conta narrativa. No caso da Camila, então, livros favoritos. Fica à vontade. Acho que o meu livro favorito é A Batalha, porque eu acompanhei desde o lançamento do Nerdcast. Eu vi essa construção do Eduardo Spohr como um autor, assim, que eu vou dizer, de sucesso e tal. Então eu acho que houve uma evolução, tanto eu acho, não só na escrita, mas como, né, sei lá, um fenômeno brasileiro que sempre que eu vou nessas sessões de autógrafo, sempre tem alguém que se levanta e diz, olha, Eduardo, você me inspirou a escrever algum livro e tal. E eu acho que o papel, um dos papéis assim, do Eduardo como autor foi exatamente isso, inspirar outras pessoas, verem essa evolução que ele teve no cenário brasileiro, e eu acho, sim, super bacana. É, o que é legal, que é isso que você falou, mas só voltando ao que eu disse no início, que é importante, eu também não tô querendo me fazer de humilde, não, mas é que é importante repetir isso, falar, que é legal que a galera vai e fala isso, né, talvez me veja dessa forma, mas sem saber que, na verdade, sem saber não, sabem, né, e eu sempre falo isso, que foram eles que proporcionaram isso, então é o que é muito legal, é uma simbiose, vamos botar essa foto dessa forma, né. Eu acho, assim, pessoalmente, assim, que tu passa isso e dá até, assim, todas as tuas conquistas, dá um pouquinho de orgulho pra gente de ver. Exato. Essa tua evolução, e é até meio emocionante, assim dizer. Ela tá quase chorando aqui agora. Então, eu comecei pelo Herdeiros de Atlântida, eu contrariei o Eduardo, que ele falou pra mim começar pelo Batalha do Apocalipse, quando a gente foi lá no evento, a Camila tava junto lá também. Justamente porque eu senti que esse tinha mais a proximidade com o mundo real, que é o fato de ele se passar na Terra e tal. E como um bom cético, um ateu, eu também tive aquela sensação, tipo, será que eu vou ler isso aqui, eu vou ler uma coisa mais religiosa ou não, se eu vou gostar ou não. Sim, eu fui fisgado pelo livro, eu gostei bastante da literatura, da história em si, dos personagens, do arco que eles se desenvolvem. Acho que é um bom livro pra qualquer idade começar a ler, não tem problema nenhum de, eu sou muito novo, eu não vou entender, porque ele explica bastante o que é cada casta, ele explica bem o que é cada personagem, são muito bem definidos, não tem personagem, digamos, dúbio, assim, no sentido ruim da palavra, né? Então, eu acho que é um bom livro. Ele mudou muito a minha opinião sobre esse universo. No caso, eu nunca acreditei em nada disso, mas, lógico, eu continuo não acreditando, mas como fantasia agregou bastante, né, ao meu repertório. E como futuro escritor, né, até o Marcelo pode falar um pouco sobre isso depois também, que ele quer escrever, que eu sei disso. Eu acho que foi muito gratificante, assim, e muito, e acrescentou bastante em experiência, digamos assim, para futuros projetos, assim, porque eu vejo que a construção dele é muito boa, e eu posso tirar vários exemplos disso para os meus projetos depois. Cara, eu acho bacana a figura angelical, né, como sinônimo aí de anjos, né, que o Diego mencionou antes. Independente de religião, independente de credo e tal, eu acho muito curioso, assim. Eu já li outros livros que tem temas que tratam dessas figuras e tal, e eu acho bem bacana, mesmo não tendo um credo maior, ou sendo, enfim, eu acho que me equipara a vocês nesse ponto, assim. E eu, cara, eu acho muito bacana, Eduardo, voltando a falar, né, a figura, a tua carreira, a tua trajetória no mundo da literatura, esse negócio de eu não li teus livros, mas eu também me vejo espelhada em ti como exemplo, assim, que tu é pra quem quer escrever. Então eu sou uma das pessoas que pode dizer que se o teu livro não me mostrou faz isso ou aquilo porque eu não li, o teu exemplo de conseguir, de batalhar, de ir atrás e de chegar num objetivo final, que é lançar livros acima de sucesso, acima de qualquer coisa, é terminar uma obra, é fazer as pessoas lerem teu livro, me mostrou que é possível. Então, cara, tu é um exemplo pra mim e eu sim vou ler teus livros e repito, sim, vou te dar um feedback depois. Tenha certeza disso e pode cobrar. Espero que você curta, cara. Eu vou, enfim, mesmo se você não gostar, eu sempre falo, me fala, né, que eu acho que se não gostar de alguma coisa, claro que eu sempre posso melhorar e, enfim, posso escutar as críticas, é importante. Mas você falou uma coisa interessante que só queria comentar, cara, esse negócio de que você disse que talvez seja uma coisa que as pessoas não pensam, mas eu sempre agi dessa forma, que é a gente tentar completar e terminar aquilo que a gente começa. Eu acho que isso é importante a gente pensar assim. Então, às vezes o cara não precisa só de livro, eu só uso esse exemplo de livro porque foi, né, muita gente pensa, ah, mas vou escrever um livro e para no meio, né? Eu também já escrevi alguns livros e parei no meio, né, quando eu era mais novo, mas eu acho que essa postura, em geral, em relação à vida, de começar uma coisa e ir até o final, é uma postura que se a gente tiver, nos ajuda muito em tudo, né? Em tudo que a gente, em vez de ficar pulando de uma coisa pra outra, ah, tô agora empolgado com isso, então vou fazer isso, tal, não sei o que, e aí tenta encaixar suas empolgações dentro daquele bolo que você tá trabalhando. Eu faço isso toda hora. Meus livros são, na verdade, meus livros são uma colagem daquelas coisas que eu gosto, que eu acho que é daqueles temas que eu gosto. Pô, como é que você vai imaginar um anjo que na Segunda Guerra, ou um anjo que tem a ver com, sei lá, ou um anjo na região serrana do Rio, ou um anjo na Babilônia? Cara, como é que eu simplesmente peguei aquelas coisas que eu achava legal e tentei fazer esse universo, entendeu? Então, a dica é você, claro, você pode ficar empolgado com outras coisas, mas tenta estabelecer uma parada e completar aquilo que você, mais uma vez, tem nada a ver com literatura, só tô dando um exemplo, né? Você, pô, o que você curte mesmo? Ah, eu, sei lá, sempre quis ser advogado, sei lá, vou botar uma profissão aí que não tem nada a ver com a questão artística. Beleza, então vai atrás e estuda até o final e termina aquilo, né? Em vez de ficar, ah, mas agora não tá mais dando dinheiro, eu vou tentar ser administrador. Mas se é aquilo que você quer, fica naquele teu objetivo. Só pra fechar, então, no caso, a minha participação aqui. eu acho assim, ó, eu sei que tem muita gente que vai querer me matar depois, mas eu achei Tolkien chato e Martin fútil. Agora, expor e Solano... Pode te matar? Pode me matar. Mas expor e Solano são dois autores nacionais de literatura fantástica que, pra mim, agregaram, sim, muitos valores e boas histórias. Valeu. Eu acho perigoso eu comentar isso, porque mas o que eu posso falar é o seguinte, né? Não vou comentar as obras, não, né? Mas o que eu vou dizer é o seguinte, é que é importante a gente ter uma personalidade de dizer, não tô falando em relação a qualquer obra especial, eu acho importante ter a personalidade de falar, olha, eu gosto disso aqui e não gostei daquilo, porque, mais uma vez que eu falei, né, na internet, hoje em dia, as pessoas falam, isso aqui é legal, e aí ninguém pode dizer o contrário, ou isso aqui é ruim, ninguém pode dizer o contrário, mas é que a gente tem que, se de repente você gostou de alguma coisa, é mesmo que as outras pessoas não tenham gostado, você gostou aí, você tem que ter a personalidade de falar aquilo, entende o que eu tô dizendo? Você Sim. tem que ter, e as pessoas hoje têm muito essa coisa de vai com as outras, é porque aquilo é legal, você não pode discordar, ou porque aquilo é chato, você não pode discordar. Não, acho que as pessoas têm que ter personalidade, o contrário, a pessoa que não, de repente não gostou do meu livro, dos meus livros, e pode falar também. Então acho importante a gente ter essa opinião, porque, cara, o que nós somos, seres humanos, é opinião, cara, porque é isso que nos difere dos outros animais, assim, claro, várias coisas, mas eu acho que é isso, é você ter teu pensamento crítico, né? George Orwell já nos ensinou isso. Quem ainda não escutou o Nerdcast de George Orwell, escute, porque é o cara fera. E fala isso também, é ter um pensamento crítico, né? Pra gente não ser só, sei lá, ratos numa, sei lá, abelhas numa colmeia, né? Então, ser humano é isso, você pensar criticamente e ter opinião. Ouço o livrocast sobre George Orwell também, que... eu não sabia que tinha, vou escutar, vou baixar já pra escutar agora. E tem o Tolkien e tem o Martin também. Mas, vamos lá. Mas então, puxando aqui o momento jabá, o Diego já é de casa, fica quieto. Deixa eu fingir que eu mando, né, Diego? Eu queria pedir pra Camila, então, ficar à vontade, fazer o jabá dela, falar onde pode encontrar ela, enfim, o que, que ela escreve, onde ela escreve, que é bem interessante também. Fique à vontade, por favor. Então, pode me encontrar no Twitter, _mil, com dois L's, e no Facebook, Camila Seifert, e principalmente ir lá no Locotopia, comentar os meus posts sobre quadrinhos e resenha, isso aí. E eu queria agradecer do fundo do coração novamente, Eduardo, muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado pela paciência para conosco, né, perguntas repetidas, enfim, mas a gente é obrigado a tirar dúvidas e comentar coisas que aqui não foram comentadas ainda. É, eu tentei fazer umas perguntas diferentes sim, tá? Cara, muito obrigado de verdade. No que a gente puder te ajudar, a gente tá à disposição. Eu queria que tu falasse, enfim, dos teus livros, onde te encontrar, site, o que quiser falar, fica à vontade, que o espaço é todo teu. Tá, beleza. Aí vocês podem me encontrar no meu blog, né, que é o filosofianerd.com.br, Twitter, Eduardo Spor, Facebook também, /Eduardo Spor. E aí, cara, se vocês gostarem dos livros, ou mesmo se vocês não gostarem, principalmente se vocês não gostarem, vocês podem falar comigo aí, a gente vai conversando e dando a sua opinião, sempre bom pra tentar melhorar. Então, fique em contato aí. E o Eduardo é um cara que realmente responde, né, porque eu também falei com ele lá, pela primeira vez no Twitter, no Facebook, e respondeu de boa, super... Isso que eu falei, é um cara super acessível, super gente boa. Cara, prazer te conhecer do fundo do coração. Camila, muito obrigado por ter topado gravar com a gente também, que é sua estreia por aqui. Obrigado a vocês. Diego, novamente, obrigado por emprestar sua voz e os latidos de cachorro ao fundo. Ah, sim, sempre tem meus cachorros no fundo latindo, desculpa. Mas então, terminando o episódio de hoje, o Livrocast fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Espero que tenham todos gostado e que comprem os livros do Eduardo. Eduardo, de novo, cara, muito obrigado por topar gravar com a gente. Espero que seja tão legal pra ti como será para nós. Vai ser maneiro. Vamos lá. Tu pensou alguma frase de abertura? Fala qualquer coisa. Então, pode... Aliás, eu tô preocupado, cara. Eu não falei pra ninguém sobre isso, mas tô preocupado. Porque o Eduardo, ele é famoso pelas piadas sem graça, né? Pelas piadas mais óbvias, o jeito também. Vai ser um duelo de titãs. Pois é, vamos ver. Tu vai ver. E eu falo isso sem nenhuma crítica, porque eu me mato de com os dois, tá? Então...